traçado para os que entrelaçam caminhos e num tom dos desfilchados afinam sonhos e pinhos, pois a mão que acorda cordas quando nascem as canções é irmã gêmea das rimas, dos teclados e botões, colheras em rebeldia, esperança ou desencanto, parceiros em parceria, floração de poema e canto. Amarrada em cada vida, e os irmãos que já se foram, em verdade nem se vão, convivem no dia a dia da harmonia da canção. Sol negro girando sons, dimensões em rodopio, presenças na solidão, raiz de um tempo vazio. Amarrada em cada vida, e os irmãos que já se foram, em verdade nem se vão, convivem no dia a dia da harmonia da canção. Sol negro girando sons, dimensões em rodopio, presenças na solidão, caísse um tempo vazio. Sol negro girando sons, dimensões em rodopio, presenças na solidão, caísse um tempo vazio. Sol negro girando sons, sol negro girando sons, sol negro girando.